Zero Uno Cody Seven, I have Papa Ten. 0067, bom dia, autorizado ingresso do colar 2110, vento 130 graus, 5 nós. Autorizado, alinhado com o 90, voo 9067. Então 3896, após passar a aeronave da companhia, ingresso Juliette, portão 12, atentando a aeronave da Avianca, finalizando o curso na entrada do 43. Após o site, prossegue com a remota 12, 3296. Sim. Bem, e autonomia? Ah, 161, autonomia de 5 horas, senhorita. Autonomia 251, da passagem aeronave da TAM, após prossegue Índia, ponte para a torre, 112, decimal 95, ajuste no 013, não vou. Turba 240. Alfa e Sierra, bom dia para Silvia. Bom dia, solicito o reboque do FAT 3 para o FAT 1 na posição 10. Autorizado o reboque, reporta para ingresso no FAT principal, o azul Alfa e Sierra. Sim, reportarei ao ingresso, azul Alfa e Sierra. Nove 067, decolador 28, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, bom dia, bom serviço. Sim, Salvador, voo 9067, bom dia. Voo 9067, contato radar, sua prime de 360, para 20 Lita. 360 Lita, voo 9067. Bom dia, Felipe, Santa Santa Mestre, boa tarde. Tudo mais, prossiga. Eu fiz a autorização de reboque até a cabeceira 28, para agir no protesto. Tchum, papai do Cango Mike, só fique atento com a aeronave da Azul, iniciando o reboque neste site. Após a mesma, prossegue no sentido da Tatsui Kilo e reporta para ingresso na Tatsui Alfa. Afirmativo, nós estamos inclusive atrás dessa aeronave, a nossa saída antecipada facilitaria a coisa dele. Um azul Alfa Yankee Sierra na escuta? Escuta, azul, aeronave da Triple vai iniciar o reboque prosseguindo para cabeceira 28. Após a mesma, prossegue o reboque, ok? Ok, ciente. Pode ser em coordenação com ele também? Afirmo, se não interferir, pois a mesma vai prosseguir via aquilo, ok? Ok, ciente. Autorizado de colagem, pistão no zero, vento 130 graus, 5 nós. Zero, 0 no zero, 0 no zero. 2 após rolagem, e mantém no zero. A minha mantém, acessando identificação via cheia da ponte, desça para nível de voo 050 com 2509, informe seu número 3 para aproximação, seguindo o transporte em C. 250, 250, atenção, Gol 9067. Via Prode Motiva, restrito nível 320. Motiva, restrito 320, 9067. Não, negativo, estamos no aguardo do Yankee Serra, ok? Gente, Alfa Yankee Serra, confirma iniciando. Confirma iniciando. Gente, reporta para ingresso no site principal. Reporta aí, reporta. Na minha 251, vetor mais autorizada, calma 0, vento 130 graus, 5 nus. Colado, 6251. Será que foi Golf? Comandante, estado da EDS, geral na nave. Para mexer, eu encerro a tango. Serra tango, deixa para 4.000 pés, tá legal, né? 0.3. Esquadrão, 4.000 pés, encerra a tango. Está autorizado o ingresso, reporta no término. Sim, eu passei o término. Aí 6251, decolar 23, nem encontrou nenhum 9, nesse 18, não 798, 625. Controle, Oceaner 6251. 351, contato radar, suba nível 360, 310. 360, 1906, chame Recife em 1251, alterna 13395. Victor Charlie, bom dia pra você. Bom dia. O Victor Charlie solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 5. O Alfa Victor Charlie, então como era a aeronave da 1ATR? Trouxe o livro para táxi Alfa via Kilo, após a mesma, está livre de iniciar o reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Positivo, aguardando a ATR, né? Afirmo, mas vai prosseguir agora pela entrada da Taxi Aquilo para chefe de motores na Golf. Positivo, vou coordenar aqui com o pessoal do solo. Obrigado. Mas posso iniciar, né? Coordenando com o solo, não é isso? Afirmo, após o mesmo, está livre para prosseguir, ok? Ok, obrigado. Até desculpa. Já não está em condições visuais, a altura da aproximação pela 17 está presente? Valeu, Thiago. Tudo bem? Está em condições visuais, a altura da prosseguir pela 17 está presente? Estou autorizando, está na frente que tem uma aeronave com aproximação final, o Boeing 734. Estava na posição dele quantas milhas da cabeceira, senhorita? Eu tô passando duna no momento, 2000 pés, finalizando a aproximação. No localizador, serão 9973-1. Complexo na torre, 895. 895-1973. Está visual, com a frase de Serratão, e vai prolongar aqui. Se vai para 197, confirmo. Confirmo. Modificado 0741, deixa para inicialmente 2500 pés, ajuste na 013, então com o visual. Já está visual, deixa para 2500 pés, vice Serratão. Eu gosto de transferência para tudo. Valeu, Serratão, Serratão. Serra Tango, procedo agora com a torre em 118, decimal 95. Serra 1895, Serra Tango com a torre Salvador. 13601, chame Recife, 1251, alterna 13395. 1351. Bom dia. Teste, desça para 4.000 pés, general, na zona 3. 4.000, Tá, então, sinal no site autorizado, aguardando a autorização de pouso. Sinal no site autorizado, aguardando a autorização de pouso, Serra Tango. Sente o risco Serra Tango, eixo livre, pouso autorizado, pistão 17, vento 1, 3, 0 graus, 4 nós. Autorizado na 17, risco Serra Tango. Salvador, aqui é o aviança Alfa Vitor Chaves, estacionado na posição número 5. Obrigado e bom dia. Gente, bom dia, Alfa Vitor Chaves. Geral 9972, no solo 45, condições de realizar um backtrack via pista e liberar no ataque do Eco. Gente, grato, reporta liberando, estou com a aeronave da TR no ataque foi alto para 7 motores, prosseguindo para a busca. Sinal 3, sinal de procedimento ILS X-ray, autorizado em forma contabilizada. Sinal 597, copiou o controle? Autorizado, prosseguir para 2.000 pés, CNH permanece 1013, final de procedimento do LS, X-ray também autorizado, informe quanto estabilizado. Autorizado para 2.000, autorizado ILS, portará estabilizado 1.003.357. Liberal 9972, vou liberar via Eco, taxi Alfa, aqui no Pátio 3, posição prevista no Pátio 3, é 1 no Romeu. Afirma, doutor. Thank you. Tango, Solo 47, confirmando o Pat 5. Frente, Black Flag atualizado, prossegue após via Papá, até a Estarna, me escuta até o porto. Bom dia, 0031, bom dia, só o telescópio prepara a saída da Hélia da Morte, da Zona. Da Hélia da Morte, Batango Mike na escuta? Mike na escuta. Confirma. Continua a porta quando iniciando o check de motores, porém sem interferir com a pista 1-0, ok? Apenas no ataque cego. Afirmativo, CS. No ataque cego, vamos ficar no através da Golf aqui, ok? Sim, é de graça. 8-1-9-5. 8-1-9-5-3-5-7. Cinco no sete, na escuta. Olha aí, bom dia, tá 3507 estabilizado em baixo para lá. 3507, pouso autorizado no zero, vento 120 graus, 4 nós. Pouso no zero, tá 3507. entra em 517, no sala 51, libera próximo direita eco, tá que você me escuta, Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, 612, 3457. 9031, copia? 9031, fica chegando. Autorizado para Guarulhos, nível 380. Decola da 10 com curva direita, antecipa a saída da El, Leda, Motiva. Intercepta peso no 10, segue conforme a rota do plano de voo. Controle 1, 19, 8, aciona 5142 no teste com. Guarulhos, nível 380, decolando da 10, curva direita, da El, Leda, Motiva. Intercepta peso no 10, segue conforme a rota do plano de voo. 19, 8, controle, 5142, transponde com 9031. Plano 031 correto, portão 3, chama tanto de deck na mesa. Agora vamos pronto, voo 9031. Afirmo, 06. Voo 9031 autorizado, reporta, tá? Papa Tango Mike, estacionado, pronto para o giro, ok? Papadão Mike Kenya Delma 0 no trem, reporta no para o regresso. Mike. Zero 3, no site via Índia, no ponto de espera, reporta pronto, ajuste no 0 no 3. Plano 031, autorizado a NL decolante 10, vento 140 graus 59. Autorizado a NL decolante, isso é 10, plano 031. 031, detonado 03, controle 119, decimal 8, bom voo. 98, obrigado. Voo 9031, Santa Cadastro, com nível 380, perfil 10. Perfil 10, 380, subindo, voo 9031. bom dia, já confere, copia Galeão 360. Autorizado para Galeão, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e Irume, após Irume conforme rota do plano de voo. Controle 1, 19.8, aciona 5152 no transpondo. Portão 9, chama pronto, Max, no meio. Voo 9031, chame Recife 1251, alterna 1-3395. Ativo, 1-2-5-1-3-3-9-5, voo. 255, ascendente de ação, via ponto 4.10, com H, 10, 14. Finalizado, pronto o regresso. Está livre o regresso, o repórter já parqueado no pátio 3 do Papatango Mike. Mike, obrigado. Bom dia, Índia confere, Brasília, autorizado nível 360. Decola da 10 com curva direita, no tecido a saída Arbor, Electron. Intercepta pêndulo 17 e sai conforme rota do plano de voo. Controle 119.8, aciona 5156 no transponto. Afirmativo, bom dia, 360 Brasília, conforme, decola 10, Arbor, Electron, pêndulo 17. Sinal 2, controle 5156. 3597, correto, confirmando o portão. 062. Gente, 62, deixa eu entrar no posto de acionamento. Parece, né? 9061, táxi via parte principal Índia, ponte para a torre, 118, decimal 95, ajuste no 093, no voo.